Ato Único, de Alto da Barca do Inferno, por Gil Vicente. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Personagens. Narrador, gravado por Jefferson Azevedo. Anjo, gravado por Lindinéia Amorim. Diabo, gravado por Sandra Luna. Companheiro do Diabo, gravado por Leni. Onzeneiro, gravado por Raquel Moraes. O Parvo, gravado por Sofia Ciabo. Sapateiro, gravado por Briana. Frade, gravado por Raquel Moraes. Brisita Vaz, gravada por Sofia Ciabra. Judeu, gravado por Cristina Luiz. Corregedor, gravado por Gabriele. Procurador, gravado por Cristina Luiz. Enforcado, gravado por André Duarte. Primeiro Cavaleiro, lido por Silvio Wolf. Segundo Cavaleiro, gravado por Pierre. Representa-se na obra seguinte uma prefiguração sobre a rigorosa acusação que os inimigos fazem a todas as almas humanas no ponto que, per morte de seus terrestres corpos, se patem. E por tratar desta matéria, põe o autor por figura que, no dito momento, elas chegam a um profundo braço de mar, onde estão dois batéis. Um deles passa para a glória, outro para o purgatório. É repartida em três partes, isto é, de cada embarcação, uma cena. Esta primeira é da Viagem do Inferno. Esta prefiguração se escreve neste primeiro livro nas obras de Devação, porque a segunda e terceira parte foram representadas na capela. Mas esta primeira foi representada de câmara, para a consolação da muita católica e santa Rainha Dona Maria, estando enferma do mal que faleceu na Era do Senhor de 1517. A barca, olá, que temos gentil maré. Ora venha a caro a ré, feito, feito bem está. Vai ali, muitiera amá, e atesa aquele palanco e despeja aquele banco, para a gente que virá. A barca, asinha que se quer ir. Oh, que tempo de partir, louvores a Belzebu. Ora, Jesus, que fazes tu? Despeja todo esse leito. Em bonora, logo é feito. Abaixa, aramá, esse cu. Faz aquela poja lesta e alija aquela driça. Ó caça, ó cissa. Oh, que caravela é esta? Põe bandeiras, que é festa. Vergalta, âncora a pique. Oh, precioso Dom Henrique. Cá vindes vós? Que coisa é esta? Esta barca onde vai ora, cá se está apercebida? Vai para a ilha perdida e há de partir logo essa hora. Pera lá, vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso curtiço. Por que vedes lá de fora? Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Quê? E também casombais? E passageiros achais para tal habitação? Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim. E em que esperas ter guarida? Que deixo na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? E tu viveste a teu prazer, cuidando cá guarecer. Porque rezam lá por ti. Embarca, ou embarcai, que a vez de ir à derradeira. Mandai meter a cadeira que assim passou o vosso pai. Que? E assim lhe vai? Vai ou vem, embarcai prestes. Segundo lá escolhestes, assim cá vos contentai. Pois que já a morte passastes, a vez de passar o rio. Não há aqui outro navio? Não, senhor. Que este fretaste, e já quando expirastes, me tinhas feito sinal. Que sinal foi esse tal? Do que vós vos contentastes? A esta outra barca me vou. Ou da barca, per onde is? Ah, barqueiros, não me ouvis? Respondei-me. Olá, ou! Pardeus, aviado estou. Cantaí esteja pior. Que jericocim, Salvador! Cuidam cá que sou eu grou? Que mandais? Que me digais? Pois parti tão sem aviso. Se a barca do paraíso é esta em que navegais. Esta é. Que lhe buscais? Que me leixeis embarcar. Sou fidalgo de solar. É bem que me recolhais. Não se embarca, tirania, neste batel divinal. Não sei por que a vez por mal que entre minha senhoria. Pela vossa fantasia, muito pequena esta barca. Pera, senhor de tal marca, não há aí mais cortesia? Vem a prancha e o atavio, levai-me desta ribeira. Não vindes vós de maneira para entrar neste navio. Esse outro vai mais vazio, e a cadeira entrará, e o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. Ireis lá mais espaçoso, vós e vossa senhoria, contando da tirania de que erais tão curioso. E por que de generoso desprezastes os pequenos, achar-vos-eis tanto menos quanto mais fostes fumoso? A barca, senhor! Oh, que maré tão de prata! Um ventozinho que mata e valentes remadores! Vós me venirdes a la mano me veniredes, e vos veredes peixes nas redes. Ao inferno, todavia! Inferno aí para mim? Oh, triste, que enquanto vivi, nunca cri que o ia via. Tive que era fantasia, folgava ser adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Vem essa prancha e veremos esta barca de tristura. Embarque, vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomareis um par de remos e veremos como remais. E chegando ao nosso cais, nós vos desembarcaremos. Mas esperai-me aqui. Tornarei a outra vida ver minha dama querida que se quer matar por mim. Que se quer matar por ti? Isto bem certo sei eu. Oh, namorado Sandeu, o maior que nunca vi. Era tanto seu querer que me escrevia mil dias. Quantas mentiras que lias, e tu morto de prazer. Pera, quer escarnecer, que não havia mais no bem? Assim vivas tu, amém, como te tinha querer. Isto quanto que eu conheço. Pois estando tu expirando, se estava ela requebrando com outro de menos preço. Dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. E ela, por não te ver, despenhar-se-á de um cabeço. Quando ela hoje rezou, entre seus gritos e gritas, foi dar glórias infinitas a quem na desafogou. Canta ela, bem chorou. E não há aí choro de alegria? E as lástimas que dizia? Sua mãe lhas ensinou. Entrai, meu senhor, entrai. Venha à prancha, pondo o pé. Entremos, pois, que assim é. Ora, agora, descansai. Passeai e suspirai. Entanto, virá mais gente. Ó, barca, como és ardente. Maldito quem em ti vai. Diabo, ao moço da cadeira. Tu, seu moço, vai-te de. Que a cadeira é cá sobeja, cousa que estava na igreja, na sala de embarcar aqui. Calhadarão de marfim, marchetada de dolores, com tais modos de lavores que estará fora de si. À barca, boa gente, que queremos dar à vela. Chegar a ela, muitos e de boa mente. Chega um onzeneiro e diz: Oh, que barca tão valente! Para onde caminhais? Oh, que má hora vinhais, onzeneiro meu parente! Como tardastes vós tanto? Mas quisera eu tardar, na safra do apanhar, me deu Saturno quebranto. Muito meu espanto, não vos librar o dinheiro. Nem tão só espero, barqueiro, não me deixaram nem tanto. Ora, entrai aqui. Não hei de eu e de embarcar. Oh, que gentil recear! E que cousas para mim! Ainda agora faleci? Deixai-me buscar Batel. Pesar de Jean Pimentel, por que não irás aqui? E para onde é a viagem? Para onde tu hás de ir? Estamos para partir. Não cures de mais linguagem. Mas para onde é a passagem? Para a infernal comarca. Dixe, não embarco eu nessa barca. Estoutra tem a vantagem. Vai-se à barca do anjo. Ou da barca. Olá. Oh, haveis logo de partir? E onde queres tu ir? Eu para o paraíso vou. Pois canteu, bem fora estou de te levar para lá. Essa outra te levará. Vai para quem te enganou. Por quê? Porque esse bolsão tomara todo o navio. Juro a Deus que vai vazio. Não já no teu coração. Lá me ficam de rondão 26 milhões no arca. Pois com Zena tanto a barca, não lhe deis embarcação. Torna ao diabo. Olá, oh, demo barqueiro! Sabeis vós no que me fundo? Quero lá tornar ao mundo e trazer o meu dinheiro caquele outro marinheiro, porque me vê vir sem nada. Dá-me tanta borregada como a raizla do barreiro. Entra, entra e remarás. Não percamos mais maré. Todavia... Por força é que de pez cá entrarás. Irás servir Satanás, pois que sempre te ajudou. Oh, triste! Quem me cegou? Cala-te, que cá chorarás. Entrando no batel, diz ao fidalgo. Santa Joana de Valdez! Cá é vossa senhoria? Dá ao demo a cortesia. Ouvis? Falei vós cortês. Vós, fidalgo, cuidareis que estáis em vossa pousada. Dar-vos-ei tanta pancada com um remo que a renegueis. Vem um parvo e diz ao arraiz do inferno. O daquela? Quem? Eu sou. É esta naviarra vossa? De quem? Dos tolos. Vossa, entrei. De pulo ou de voo? Oh, pesar de meu avô. Sou uma vinha adoecer e fui uma hora morrer e nela pera me sou. De que morreste? De quê? Samica de caganeira. De quê? De caga-merdeira, marrabugem que te dê. Entra, põe aqui o pé. Olá, não tombos a buco. Entra, tu laço enuco. Que se nos vai a maré. Aguardai, aguardai. Olá, e onde devemos nós de ir ter? Ao porto de Lucifer. Como? Ao inferno. Entra cá. O inferno era má. E o barca do cornudo, beiçudo, beiçudo, rachador da alverca. Uá! Sapateiro de Landoso, antecosto de carrapato. Sapato, sapato, filha da grande aleivosa. A tua mulher é tinhosa e há de parir um sapo sentado no guardanapo. Neto de carraguinhosa, furta cebolas, e ó, excomungado nas igrejas, barrela cornudo sejas. Toma o pão que te caía, a mulher que te fugia para a ilha da Madeira, ratinho da giesteira, o demo que te pariu. E ó, lance-te uma pulha, de pica naquela, e ó. Caga na veia, cabeça de grulha, perna de cigarra velha, pelourinho de pampulha, rabo de torno de telha. Chegando à barca da glória, diz. O da barca! Tu que queres? Queres-me passar além? Quem és tu? Não sou ninguém. Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres, per malícia não erraste. Tua simpleza tabaste. Para gozar dos prazeres. Espere entanto, peri. Veremos se vem alguém, merecedor de tal bem, que deva de entrar aqui. Vem um sapateiro carregado de formas e diz na barca do inferno. O da barca! Quem vem aí? Santo sapateiro honrado, como vens tão carregado? Mandaram-me vir assim. Mas para onde a viagem? Para a terra dos danados? E os que morrem confessados, onde tem sua passagem? Não cures demais linguagem, que esta é tua barca, esta. Renegaria eu da festa e da barca e da barcagem. Como poderá isso ser confessado e comungado? Tu morreste excomungado e não quisestes dizer. Esperavas de viver. Calaste 10.000 enganos. Tu roubastes bem 30 anos o povo com o teu mistério. Embarca, era má para ti, que já há muito que te espero. Digo-te que re não quero. Digo-te que sim, re sim. Quantas missas eu ouvi, não me hão elas de prestar? Ouvir missa, então roubar, é caminho para aqui. E as ofertas que darão e as horas dos finados? E os dinheiros mal levados, que foi da satisfação? Oh, não praza o cordovão nem a puta da badana, se esta boa traquitana em que se vê jantão. Vai à barca do paraíso. Ora, juro a Deus que é de graça. Ô da santa caravela, podereis levar-me nela? A carga te embaraça. Não há mercê que me Deus faça? Isto sequer irá. Essa barca que lá está, leva quem rouba de praça. Oh, almas embaraçadas! Ora, eu me maravilho a verdes por grão pequilho quatro forminhas cagadas que podem bem ir achantadas no cantinho desse leito. Se tu vieras direito, elas foram cá escusadas. Assim que determinais que vá cozer ao inferno? Escrito estás no caderno, das ementas infernais. Pois, diabos, que aguardais? Vamos, venha a prancha logo e levai-me aquele fogo. Para que aguardar mais? Entra um frade com uma moça pela mão e vem dançando, fazendo a baixa com a boca. E acabando, diz o diabo. Que é isto, padre? Que vai lá? Deo graças, são cortesão. Sabeis também o turdião? É mal que me esquecerá. Essa dama há de entrar cá? Não sei onde embarcarei. Ela é vossa? Não sei. Por minha atrago eu cá. E não vos punham lá grosa nesse convento sagrado? Assim fui bem assaltado. Que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo. Para onde leva a gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Juro a Deus que eu não te entendo. Este hábito não me vale? Gentil padre mundanal, a Berzebu os encomendo. Corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto, eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tanto dado à virtude, a se Deus me dê saúde, que estou maravilhado. Não façamos mais detença. Embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. Não ficou isso na avença. Pois dada está já a sentença. Par Deus, essa seria ela. Não vai em tal caravela, minha senhora Florença? Como? Por ser namorada e folgar com a mulher, se há de um frade de perder com tanto salmo rezado? Ora, estás bem aviado. Mas estás bem corrigido. Devoto padre e marido, a vez de ser capingado. Mantenha Deus esta croa. Oh, padre feio capacete, colidei que tinhas barrete. Sabei quem fui da pessoa. Esta espada é roloa e este broquel rolão. De vossa reverência lição de esgrima, que é cousa boa. Que me praz, demos caçada. Esgrime. Então, logo um contra-sós, um fendente, ora-sós. Esta é a primeira levada. A levantai a espada, metei o diabo na cruz, como eu agora pus. Sai com a espada rasgada e que fique anteparada. Talho largo, um revés, e logo colher os pés, que todo ol não é nada. Quando recolher-se tarde, o ferir não é prudente. Ei, Assus, muito largamente, cortai na segunda guarda. Guarde-me Deus de espingarda ou de varão desnodado, mas aqui estou guardado como palha na albarda. Saio com meia espada. Olá, guardar as queixadas. Oh, que valentes levadas. Ainda isto não é nada. Demos outra vez caçada contra Sus, ora um fendente, e cortando largamente, eis aqui a sexta guarda. Daqui se sai com a guia e um revés da primeira. Esta é a quinta verdadeira. Oh, quantos daqui feria? Padre, que tal aprendia? No inferno há de haver pingos? Ah, não praza São Domingos com tanta descortesia. Prossigamos nossa história. Não façamos mais detença. Dai com a mão, senhora Florença. Vamos à barca da glória. Chega à barca da glória. Deo graças. Há cá lugar pela minha reverência. E a senhora Florença, polo meu, a lá de entrar. Andar muito era má. Furtaste esse trincha a um frade. Senhora, dá-me a vontade, que este feito mal está. Vamos onde havemos de ir, não praza Deus com a ribeira. Eu não vejo aqui maneira, senão enfim concludir. Padre, a vez logo de vir. Sim, tomai-me lá, Florença, e cumpramos a sentença. Ordenemos de partir. Vem um alcoviteira, pernome Brígida Vaz, e chegando à barca do inferno, diz... Oh, lá da barca! Olá! Quem chama? Brígida Vaz. Ei, aguarda-me, rapaz. Por que não vem ela já? Diz que não há de vir cá sem Joana de Valdez. Entrai vós e remareis. Não quero eu lá entrar. Que saboroso arreciar. Não é essa barca que eu cato. E trazeis vós muito fato? O que me convém levar? Que é o que acabeis de embarcar? 600 virgos postiços e 3 arcas de feitiços, que não podem mais levar. 3 almários de mentira e 5 cofres de engueus e alguns furtos alheus, assim em joias de vestir, guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça, um estrado de cortiça com 10 coxins de embaír. Amor carrega que é. Essas moças que vendia, daquesta mercadoria trago muita boa fé. Ora, pondo aqui o pé. Ui, eu vou para o paraíso. E quem te disse a ti isso? Lá é de ir desta maré. Eu sou uma martela tal, açoutes tenho levado e tormentos suportado que ninguém me foi igual. Se eu fosse ao fogo infernal, lá iria todo o mundo. A esta outra barca cá fundo me vou, que é mais real. Chegando à barca da glória, diz ao anjo. Barqueiro humano, meus olhos, prancha a Brígida Vaz. Eu não sei quem te cá atrás. Peço-vos-lo de joelhos. Cuidais que trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa. Eu sou a Brígida, a preciosa, que dava as moças aos molhos, a que criava as meninas para os cônegos da Sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, olhos de perlinhas finas. Eu sou apostolada, angelada e martelada, e fiz obras muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu, todas salvas pelo meu, que nenhuma se perdeu. E a prova aquele do céu que todas acharam dono. Cuidais que dormia sono? Nem ponta e não se perdeu. Ora, vai lá embarcar, não me estês importunando. Pois eu estou-vos alegando o que por que me haveis de levar. Não cures de importunar, que não podes ir aqui. E que má hora eu servi, pois não me há de aproveitar. Ou barqueiro da má hora, ponta a prancha, queis me voou, e tal fada me fadou, que pareço mal cá fora. Ora, entrai, minha senhora, que sereis bem recebida. Se vivestes santa vida, vos o sentireis agora. Vem um judeu com um bode às costas e diz ao diabo. Que vai lá, oh, marinheiro? Oh, que má hora vieste! Cuja é esta barca que preste? Esta barca é do barqueiro. Passai-me por meu dinheiro. E esse bode? Há cá de vir? O bode também há de ir. Oh, que honrado passageiro! Sem bode, como irei lá? Pois eu não passo cá cabrões. Eis aqui 4 tostões, e mais se vos pagará. Por vida de sema fará que me passeis o cabrão. Quereis mais outro tostão? Nem tu não hás de vir cá. Por que não irá o judeu onde vai Brizida Vaz? Ao senhor Meirinho apraz? Ao fidalgo. Senhor Meirinho, irei eu? E ao fidalgo quem lhe deu o mando deste batel? Corregedor, coronel, castigai este sandeu. Azará, pedra miúda, lodo, xanto, fogo, lenha, que ganeira que te venha, má corrença que te acuda. Por el deu que te sacuda, com a beca nos focinhos, fazes burla dos meirinhos. Diz, filho da cornuda. Furtastes a chiba, cabrão? Pareceis-me vós a mim, carrapato tal cotinho, enxertado em camarão. Judeu, lá te levarão, porque hão de ir descarregados. E se eu mijou nos finados, no adro de São Gião, e comia a carne da panela, no dia de Nosso Senhor. E mais ele, Salvador, cada vez mijei naquela. Ora, Jesus, demos à vela. Vós, judeu, ireis à toa, que sois muito ruim pessoa. Levai o cabrão na trela. Vem um corregedor e diz, chegando à barca do inferno. Ou da barca. Que quereis? Está aqui o senhor juiz. Oh, amador de perdiz, quantos feitos que trazeis. No meu ar conhecereis que eles não vêm do meu jeito. Como vai lá o direito? Nestes feitos o vereis. Ora, pois, entrai, veremos que diz e nesse papel. E onde vai o batel? No inferno vos poremos. Como a terra dos demos há de ir um corregedor? Santo descorregedor, embarcai e remaremos. Ora, entrai, pois que viestes. Não este de regula iuris, não. Ita, ita, dai cá a mão. Remareis um remo destes. Fazi conta que nascestes para nossa companheiro. Que fazes tu, barzoneiro? Faz-lhe essa prancha, prestes. Oh, renego da viagem e de quem me levar? Há aqui meirinho do mar? Não há cá tal costumagem. Não entendo esta barcagem, nem roque não potestesse. Se ora vos parecesse que não sei mais que linguagem, entrai, entrai, corregedor. Ouve, dites qui petatis, superiori majestatis. Tem vosso poder vigor? Quando ereis ouvidor, non e acceptistis rapina? Pois ireis pô-la bolina, onde nossa mercê for. Ai, que esquece papel, por um fogo que eu sei. Domini memento mei. Non est tempus, bacharel. Embarque mini en batel. Quia judicastis malicia. Semper ego in justitia, fete e bem punível. E as peitas dos judeus que vossa mulher levava? Isso eu não no tomava, eram lá percalços seus. Non sunt peccatus meus, peccavit uxor mea. E vobis quoque quomea. Nemo timuistis Deus. Ao largo modo adquiristis sanguinis laboratorum, ignorantes peccatorum, o quid eos non audistis. Vós arrais non elegistes que o dar quebra os penedos, os direitos estão quedos se a liquid tradidistes. Ora, entrai nos negros fados, ireis ao lado dos cães e vereis os escrivães como estão tão prosperados. E na terra dos danados estão os evangelistas? Os mestres das burlas vistas lá estão bem fraguados. Vem um procurador e diz o corregedor, quando o vê. O senhor procurador. Beijo-vos as mãos, juiz. Que diz esse raiz? Que diz? Que sereis bom remador. Entrai, bacharel doutor, e ireis dando à bomba. Este barqueiro zomba. Julga tais de zombador. Essa gente que está, para onde ele vais? Para as penas infernais. Dix, não vou para lá. Outro navio está cá, muito melhor assombrado. Ora, estáis bem aviado. Entrai, mulher amá. Confessaste-vos, doutor? Bacharel sou. Dou-me ao demo. Não cuidei que era extremo, nem de morte minha dor. E vós, senhor corregedor? Eu muito bem me confessei, mas tudo quanto roubei encobri ao confessor. Porque se o não tornais, não vos querem absolver, e é muito mal devolver depois que o apanhais. Pois por que não embarcais? Quia esperamos em Deo. Embarque mini, embarque o meu. Para que esperatis mais? Vão-se à barca da glória. Oh, arrais dos gloriosos, passai-nos nesse batel. Oh, pragas pera papel, pelas almas odiosos, como vindes preciosos, sendo filhos da ciência. Oh, rabeatis clemência, e passai-nos como vossos. Oh, homens dos breviários, rapinastes coelhorum e pernis perdigutorum, e mijais nos campanários. Anjos, não sejais contrários, pois não temos outra ponte. Beleguins ubi sunt, ego latinus macairus. A justiça divinal vos manda vir carregados, porque vades embarcados nesse batel infernal. Oh, não praza São Marçal, com a ribeira nem com o rio. Cuidam lá que é desvario, haver cá tamanho mal. Venha a negra prancha cá. Vamos ver este segredo. Diz um texto do decreto. Entrei, que cá se dirá. Entram no batel dos danados e diz o corregedor a Brígida Vaz. Esteis muito aramá, senhora Brígida Vaz. Já sequer estou em paz, que não me deixáveis lá. Cada hora encoroçada, justiça que manda fazer. E vos tornar a tecer, e urdir outra meada. Dizia de juiz da alçada, vem lá Piro de Lisboa. Levá-lo-emos à tua e irá nesta barcada. Vem o enforcado e diz o diabo. Vinhais embora, enforcado. Que diz lá Garcia Muniz? Eu vos direi que ele diz que fui bem-aventurado. Que pelos furtos que fiz, sou santo canonizado. Pois morri de pendurado, como tordo na buiz. Entra cá e remarás. Até às portas do inferno. Não é essa a nau que eu governo. Entra, que ainda caberás. Pesar de São Barrabás. Se Garcia Muniz diz que os que morrem como eu fiz são livres de Satanás, e disse que a Deus provera que fora ele o enforcado, e que fosse Deus louvado quem boa hora eu nascera, e que o Senhor me escolhera, e por meu bem vi beleguins, e com isto mil latins. Como seu latim soubera. E no passo derradeiro me disse, nos meus ouvidos, que o lugar dos escolhidos era a forca e o limoeiro. Nem guardião de mosteiro não tinha mais santa gente, como Afonso Valente, o que agora é carcereiro. Dava-te consolação isso, ou algum esforço? Cobaraço ao pescoço, muito mal para esta pregação. Ele leva a devação, que há de tornar a jantar. Mas quem há de estar no ar, aborrece-lhe o sermão. Entra, entra no batel, que para o inferno hás de ir. E Muniz há de mentir. Diz-me, com São Miguel irás comer pão e mel, como fores enforcado. Ora, já passei meu fado e já feito é o burel. Agora não sei que é isso, não me falou em ribeira, nem barqueiro, nem barqueira, senão logo no paraíso. E isto muito em seu siso, e que era santo meu baraço, porém não sei que aqui faço, ou se era mentira isto. Falou-te no purgatório? Diz que foi o limoeiro, e ora por ele o salteiro, e o pregão vitatório, e que era muito notório que aqueles disciplinados eram horas dos finados, e missa de São Gregório. Ora entra, pois hás de entrar. Não esperes por teu pai. Entremos, pois assim vai. Este foi bom de embarcar. Eia, todos a piar. Que está em seco o batel. Vós, doutor, bota o batel. Fidalgo, saltai ao mar. Vêm quatro fidalgos, cavaleiros da Ordem de Cristo, que morreram nas partes da África, e vêm cantando a quatro vozes a letra que se segue. A barca segura, guardar da barca perdida, a barca da vida, senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória, deste temeroso cais. A barca, almas mortais. Porém, na vida perdida se perde a barca da vida. Cavaleiros, vós passais. E E não me dizeis para onde is? E vós, Satã, presumis? Atentai com quem falais. E vós que nos demandais? Se quer conhecei-nos bem, morremos nas partes da Lem, e não querais saber mais. Ó cavaleiro de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, santos por certo, sem falha, que quem morre em tal batalha merece paz eternal. Aqui fenece a primeira cena. Fim do ato único. Fim de Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente.